sua parte. Trata desse jeito quem te ama de verdade. Mas ó, não esquece que quem pisa pode levar uma queda depois que o mundo gira. Você tá aí, aparentemente vem, mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem. O dedo que me bloqueou, um dia vai desbloquear. A boca que me disse adeus vai mandar a ajuda voltar. Aí sou eu quem vai julgar. Imaturidade da sua parte. Trata desse jeito quem te ama de verdade. Mas só não esquece que quem pisa pode levar uma queda depois que o mundo. Você tá aí, aparentemente vem, mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem. Deus vai mandar algo pra voltar. O dedo que me bloqueou, um dia vai bloquear. A boca que me disse adeus vai mandar algo pra voltar. Aí sou eu quem vai odiar. Sou eu quem vai julgar.